criança que chora e implora pra ter o que comer. Muitas estão desnutridas, podem até morrer. Ninguém quer saber, a miséria está em todo lugar. Falar, xingar, brigar já não tem solução. Vindos de uma má formação, são carentes de educação. Coitados, residem embaixo de elevados e vivem amontoados em trapos. É o destino delas, por sem ter o que fazer. Brincam de bandidos, heróis que roubam pra comer. E quem quer saber, pobres, às vezes não podem ser honestos, porque a fome e o desemprego lhes obrigam roubar, furtar, até mesmo matar para se alimentar. E o governo parece ignorar. Vivem sem alimento, sem casa pra morar. E os políticos dizem que tudo vai melhorar. Cascada. Tente tentar entender. A fome não dá pra esquecer. Tente tentar entender. A fome não dá pra esquecer. É, tente tentar entender. A fome não dá pra esquecer. Ah, tente tentar entender. Não é possível acreditar nestes homens que andam engomados, montados na grana até o talo, com seus carrões e mansões. Na realidade falo, são safados ladrões. Depende de nós, imploram seus votos nas eleições, cheios de más intenções. Com este pobre povo humilde que nunca pode, só se fode e sofre a cada ano que passa. É uma vitória viver, se não acredita, vem ver pra crer. É só dar um rolê, finais de noite nas portas de bares, fazem de marquises seus lares. É. Tente tentar entender, a fome não dá pra esquecer. Tente tentar entender, a fome não dá pra esquecer. Tente tentar entender, a fome não dá pra esquecer. Tente tentar entender. A fome não dá pra esquecer. É, e nas favelas, muitas delas são espancadas, estupradas, maltratadas pelos seus próprios pais. Se fodem mais, são obrigadas a fugir da realidade. Cheirar cola, cocaína e fumar crack. É escola das ruas, onde aprende a marginalidade. Orfanato e Febem não regenera ninguém, pelo contrário, não aprendem nada. Sem estudo ou profissão, sai revoltado, vira ladrão. Esse é o diploma que te dão. A sociedade precisa entender que milhões de crianças morrem por não ter o que comer. Passam fome, sem orientação, são consideradas pobres, mendigas, ladrões pela população nobre. A nossa cultura é a pior. A maioria semi-analfabetos por falta de um melhor estudo. Pare pra pensar, analise com paciência. O país está na merda por causa de tanta incompetência, mano. A razão por serem burros é por muitos não pensarem no futuro da nação. Tente tentar entender, a fome não dá pra esquecer. Tente tentar entender, a fome não dá pra esquecer. Tente tentar entender, a fome não dá pra esquecer. Tente tentar entender, a fome não dá pra esquecer. É. Me parte o coração de ver uma criança jogada na rua, meu irmão. Imagine que é o filho seu, cara. Então, miséria, miséria em qualquer canto. Índio, mulato, preto e branco. Miséria, miséria em todo lugar. É, nada podemos falar. Miséria, miséria em qualquer canto. Índio, mulato, preto e branco. Miséria em todo lugar. Nada podemos falar. Tente tentar entender. Tente tentar entender. Tente gente tentar entender. A fome não dá pra esquecer. Tente tentar entender. A fome não dá pra esquecer.